psiquismo. A influência dos pais é tão poderosa, os condicionamentos são tão marcantes que temos que tomar muito cuidado nessa ligação afetiva com os pais. Vejam que no Bhagavad Gita, na canção sublime do hinduísmo, considerado o evangelho para os hindus, porque eles têm também outras obras, mas a mais recente é o Bhagavad Gita, vamos ver Krishna no diálogo com o discípulo Arjuna, ele falando que ele é um príncipe Pandava e que deve combater os Kurus, deve travar uma guerra, inclusive contra os seus parentes, seus pais, seus tios, seus irmãos. Arjuna cai em profunda melancolia, mas questiona: aonde será travada esta guerra? E o mestre lhe afirma: na consciência, que era necessário nos libertar dos vícios, os Kurus eram os vícios, e que nós tínhamos que nos libertar muitas vezes desses condicionamentos impostos pelos nossos pais. Alguns tipos de casos de homossexualidade são agravados, são ampliados por conta da rejeição do sexo masculino ou feminino do filho pelos pais. Os pais desejavam ardentemente um menino e nasce uma criança do sexo feminino. Vejam, e Alberto Almeida nos chama a atenção, que para o filho ele compreende que não é a sua sexualidade em si que está sendo rejeitada, mas sim ele mesmo está sendo rejeitado pelos pais. E para a criança isso é extremamente doloroso. E muitas vezes ele tentará compensar aquela necessidade, aquele desejo dos pais, modificando o seu caráter, às vezes de maneira inconsciente. Então, Allan Kardec nos adverte que os pais que influenciam os filhos, por exemplo, a seguirem outras carreiras, as quais os filhos não têm a propensão, a verdadeira vocação, serão responsabilizados, porque estão ali, talvez, se utilizando do orgulho, tentando projetar-se nos filhos, tentando mostrar para a sociedade que seus filhos são eméritos, advogados, médicos, doutores, e aquela criança, um grande artista, um grande músico, um grande poeta, tem todos os seus talentos soterrados e vive a frustração de ter que atender ao anseio dos pais.